de sol no céu da cidade, brilho da lua, oh, noite é bem tarde. Penso em você, fico com saudade. Manhã chegando, luzes morrendo nesse espelho que é nossa cidade. Quem é você? Oh, qual o seu nome? Conta pra mim, diz como eu te encontro. Mas deixo ao destino, deixo ao acaso. Quem sabe eu te encontro de noite no baixo brilho da lua, oh, noite é bem tarde. Penso em você, fico com saudade. Cidade, brilho da lua, noite é bem tarde. Penso em você, fico com saudade. Manhã chegando, luzes morrendo nesse espelho que é nossa cidade. Quem é você? Oh, qual o seu nome? Conta pra mim, diz como eu te encontro. Mas deixo ao destino, deixo ao seu castro. Quem sabe eu te encontro de noite no baixo brilho da lua, oh, oh, oh, noite é bem tarde. Penso em você, fico com saudade.